Primeira coisa que eu gostaria de saber como vocês gostariam de ser chamados nessa entrevista. Pra... Pode me chamar de Chuí. Pode me chamar de Absorto. Maravilha. Que dia é hoje? 19, eu acho. Não, 18. 18 de setembro. Isso, dia 2018. De 2018. Bom, vamos começar aí mais pro sentido tech. Até essa é uma pergunta também, né? Tech é um termo para se autodefinir? Porque a gente tem problemas assim com nomenclaturas, né? Tipo, ah, eu sou hacker, aí as pessoas não entendem o que é hacker, as pessoas não têm uma noção clara, acho que hacker é cracker, ou acho que hacker é tudo igual. Então, eu, em vez de perguntar sobre tech, do termo tech lá de CMI, de onde eu vim, eu vou perguntar primeiro a ideia de vocês sobre o termo hacker. Se vocês se consideram hackers, o entendimento de hacker que vocês têm. Eu não me considero hacker, mas eu acho que a cultura hacker assim, serviu para mim no sentido da desobediência, né? No sentido que eu acho que é mais básico assim, da palavra. E eu acho que a palavra problemática, assim, uma palavra tech é problemática, a gente tem várias críticas no rolê anarquista, várias críticas à tecnologia, e mas serve para se identificar basicamente assim quando alguém está falando de que a gente está pensando, eu estou pensando nas questões tecnológicas, estou pensando no jeito que a tecnologia interage com a gente, então essa ênfase é uma ênfase tecnológica, né? Mas acho que é esse rótulo, ele tem esse lado ruim assim, tanto hacker quanto tech, de ter uma carga muito forte, assim. Mas eu acho que por pensar hacker como uma coisa de desconstruir, desobediência tecnológica, eu acho que sim, acho que é uma palavra que nos é útil, assim. Mas não tô aí para disputar esse termo, assim. É, não, eu acho bem difícil fazer essa disputa, não sei se tu não tá afim de disputar porque é uma batalha perdida ou se... É porque disputar termo não faz sentido, né? Não sei. Mas é... A minha visão de hacker é... Alguém que vai lá cavar e ver como é que a parada funciona. E aí... Se hacker é isso, então a epistemologia anarquista seria isso. Seria se perguntar... Como que as coisas acontecem, como que as coisas funcionam, como são as nossas relações, como é que a gente produz o que a gente quer produzir, como é que a gente faz o que a gente quer fazer. Então, seria assim, quase uma forma epistemológica. E aí... Mas o termo, né, não, acho que eu também não estou afim de disputar termo. É. Eu tive dificuldades ao eleger o tema da o título da pesquisa. Primeiro por receio de que o termo hacker não fosse bem aceito na academia. Uhum. Segundo que o meio que me formou como hacker, entre aspas, assim, porque eu me sinto bem menos hacker que vocês, por exemplo. Mas também sou um curioso, principalmente, antes de tudo, né? E aí o coletivo que me formou me deu esse nome de PEC. Que foi o CMI, né? Ah, tem o TEC Servidores Global, TEC Servidores Brasil, TEC Servidores, TEC Manutenção, TEC... Tipo, não havia hacker, havia TEC. Então, pensando um pouco nesse coletivo que me formou e um pouco com essa restrição, assim, de aceitação na academia, eu usei esse termo TEC. Então, também acho que ficar disputando o termo é ruim. E acho que tem uma carga semântica atualmente, principalmente criada pela mídia e pelos filmes de Hollywood, é o termo hacker que complica bastante, assim, né? O entendimento de que, por exemplo, a pessoa mais hacker que eu conheço no dia de hoje é um senhor de 66 anos de idade, que ele tem um torno mecânico em casa e que ele passou a vida inteira em cima daquele torno e que você leva qualquer coisa lá pra ele olha, ah, dá pra fazer, não dá, não, peraí, faz aqui, faz ali. Esse pra mim é um puta hacker. Uhum. É. Aí, a minha última pergunta para encerrar esse bloco, que daí a gente encerra esse bloco de definições, assim, a pergunta é se somos todos hackers. Não. Não. Eu acho que, pegando um pouco da questão da epistemologia também, praticamente ninguém é hacker, né? Se eu parar para pensar que é realmente desconstruir e ir muito atrás dessa curiosidade, é ou muito poucas pessoas ou quase ninguém, assim. Porque a gente está talvez começando a arranhar, assim, a superfície das coisas e parece que ao mesmo tempo tem um movimento cada vez maior de, principalmente na parte tech, de aceitar as coisas como elas são, de as coisas serem mais fechadas e as pessoas ficarem mais tranquilas com isso, talvez. Então, acho que não. Eu costumo falar de uma distinção entre usuário e... usuário e consumidor? Não sei, não. Ainda bem que... desenvolvedor? Ainda bem que ninguém está ouvindo. Não, tudo bem. Mas é usuário e consumidor. Ouvindo na rádio, quero... usuário e consumidor. São duas disposições, assim, dois modos de ser, para a gente ficar na mesma nomenclatura aqui. São dois modos de ser. Usuário seria uma pessoa que usa e quer saber como que usa e quer saber como é que funciona. Enquanto que o consumidor quer saber, o único interesse é, funciona ou não funciona, apertei o botão, fez o que eu quis, então tá tudo certo. Então, para mim, hacker seria mais alinhado com essa postura de usuário, ou seja, usuário de um programa, usuário do... Mas tu não acha que tem uma camada um pouco mais submersa do que esse nível de usuário? Porque um usuário não vai descompilar um binário, um usuário não vai... É que o termo ainda pode ser ruim, mas não lembro, era isso mesmo? Mas eu acho que tem uma camada a mais, acho que quando a gente fala em usuário é retomar um pouco o controle, e talvez o hacker é tipo desmontar e entender por trás desses processos, né? Acho que é quase como se fosse três níveis, o consumidor ele não quer nem saber o que é o processo, ele quer só que a coisa aconteça. Aí o usuário acho que quer entender os processos, e o hacker talvez... quer desmontar esse processo e inventar outros. Pensando agora, né? É, uma coisa mais ou menos assim. Também. Teve um fenômeno aí nos anos 2013, por aí, sei lá, aqui no Brasil, do Anonymous, né? Uhum. E no Anonymous tem uma frase bobinha lá, né? Somos todos, não sei o quê, divididos por um, pelo zero, sei lá. Enfim. E aí, só que dentro dos grupinhos... tem uma discussão que diz, se qualquer um é anônimos, então ninguém é anônimos. Então, se qualquer um pode ser hacker, então ninguém é hacker, né? Não sei. Tu acha que fica uma coisa de clubismo, assim? Eu acho que é um problema grande do hacker, que é uma coisa de não querer também disputar esse termo. É que o hacker tem bastante essa coisa de clubismo, de quem controla a porta, de quem tá dentro, quem não tá dentro. É uma cultura bem tóxica, assim. É uma masculinidade tóxica e que é muito... tá muito vinculada com a masculinidade que a gente tem aí na sociedade, de invasão, de não respeitar limites, assim, né? E é muito fácil de pegar isso da... até um certo ponto, a gente não quer respeitar vários limites, principalmente os limites tecnológicos, os limites impostos pelas corporações na tecnologia e que prejudicam a nossa vida, assim, né? Nos deixam menos capazes de fazer as coisas. Mas a gente tem que estar muito atento com quais limites a gente também tem que respeitar, que são os limites das outras pessoas, assim. Então, isso é uma coisa da cultura hacker que é bem ruim, assim, bem negativa. Que é esse clubismo, né? Essa competição de quem é mais fodão no rolê, assim. Porque eu acho que tem hackers e tem hackers, tem hacker spaces e hacker spaces, tem coletivos hackers e coletivos hackers, tem uns que tem pedigree, inclusive, né? E acho que é como o anarquismo. Existe uma série de valores que tentam definir para onde que um grupo de pessoas vai, tipo, uma série de valores da cultura hacker, uma série de valores anarquistas. Isso não consegue garantir que as pessoas vão seguir esses valores e que isso se desenvolva num ambiente assim, né, uma cultura onde os valores são evidentes. Então, na minha opinião, é bem esperado que, não importa quais os valores que a gente tenha, a gente vai fazer merda. Infelizmente. Então, assim, romper limites. Aí seria uma das coisas que está assim como um objetivo, né? Não vamos deixar que nos submetam porque essa tecnologia é fechada e agora a gente tem que comprar mais e agora a gente tem que ficar esperando um patch de uma empresa privada ou qualquer coisa do gênero. Então a gente vai abrir isso aqui, ver como é que funciona e fazer a nossa própria versão. Aí, claro que isso é um poder, e com poder faz várias outras coisas, não só aquela coisinha que você está mexendo. E aí tem isso de violação de privacidade, tem várias coisas que uma pessoa que tem uma habilidade técnica que não possui nenhuma restrição interna dentro da habilidade, vamos dizer assim, é simplesmente uma habilidade, a hora que ela passa a decidir, ela vai fazer um monte de coisa. E não existe garantia disso. Acho que tem sim, dentro de uma cultura ou dentro de um grupo, formas de sanção que vão daí meio que apontar mais para um caminho ou para o outro. E aí, com certeza, eu concordo que a cultura hacker que existe, que nem sempre segue os valores, mas as pessoas ali, daquela coisa amorfa, bizarra, que a gente chama de hacker, de anarquismo, vão fazer merda o tempo todo. Segundo bloco, são duas perguntas, mas eu acho que a primeira pergunta já vai formar um bloco inteiro, agora relendo a pergunta. E a pergunta é se a internet é um palco de confrontação ao poder. Cara, eu acho que é parecido com a resposta anterior, ela poderia até ser, mas eu acho que é meio fraco como palco. Ela tem funcionado bem para divulgar ou para chamar, mas ela tem sido bem ruim em termos de organização. As pessoas não sabem usar a internet para se organizar, elas sabem usar a internet para convocar, uma coisa muito pontual, assim, de quase individual mesmo, uma coisa de broadcast, assim, alguém divulga, todo mundo sabe, e isso parece que funciona bem. Mas confrontação, cara, não sei. É que tem uma parte que eu acho que pode ser confrontacional, assim, na internet, e que é situações de ataque direta mesmo, que acontecem contra a infraestrutura, né, das pessoas que têm mais poder e que sabem utilizar as ferramentas, atacar uma infraestrutura. Acho que isso é um dos poucos momentos que eu ia dizer que a internet pode ser confrontacional, assim. Tanto quanto também como repositório de denúncias, como é, por exemplo, o caso do Wikileaks, ou como é grandes ações de hackers de realmente detonar alguma empresa ou detonar alguma infraestrutura. Acho que esse é um palco que a internet pode ser confrontacional, assim. No outro, mais ou menos, eu concordo com o que vocês falaram, de que, em geral, serve só como divulgação e como tirar a energia das pessoas debatendo opiniões umas com as outras e não confrontando nada, assim. Em 1995 foi publicado um manifesto na internet chamado The Clue Train Manifesto, que tinha 95 premissas, e uma delas diz uma coisa muito interessante, que é: o meio não é a mensagem, a mensagem é a mensagem. E aí, quando a gente pensa que a internet como palco de confrontação ao poder, eu acho que isso que a abobrinha colocou é bem interessante mesmo, de Vamos definir então que confrontação é essa e consecutivamente o poder, apesar da gente, acredito, concordar bastante assim já de tá mais claro o que é o poder, né? Mas essa confrontação. E aí, enquanto tu falava, eu pensei na coisa da própria Rádio Livre, né? Que se colocava dizendo que enquanto a gente sobe essa antena, enquanto a gente liga esse microfone, a gente está fazendo ação direta. A gente está confrontando o poder, jogando as nossas palavras no espectro sonoro e fazendo a nossa confrontação, seja ela nas ondas do rádio ou na internet, enfim. E aí, por isso que eu pensei na coisa da mensagem, o meio não é a mensagem, a mensagem ser a mensagem, né? Porque aí a gente começa a perceber que, ok, a internet corporativa, comercial, do jeito que ela está hoje, ela é mais palco de alienação do que de confrontação. Mas talvez existam resistências, assim, enfim. Como é que seria encarar a tecnologia como, como a, sei lá, máquina, manifestação material? Acho que foi a primeira coisa que falou. Então, podemos falar sobre isso. E em seguida a gente pode falar como... que é, é a tecnologia enquanto conhecimento. Conhecimento como tecnologia. Isso. Inclusive, sei lá, como é que é desejo como uma máquina tecnológica? E daí dá para entrar também nesse aspecto. E aí? Já está com ele na mão, hein? Podemos começar pelo primeiro. Essa era uma coisa que eu pensei enquanto a gente estava aqui falando, pensar o conhecimento, se você tinha falado na pergunta, né? A internet como... um local de confrontação. Acho que sim, acho que tem um momento, né, um uso da internet que é divulgação de conhecimento, que pode ser inclusive individual, e que gera confronto. Isso não é, né, a causa e efeito não é direta, inclusive nas outras formas, né? Você pode tentar causar algum tipo de distúrbio de infraestrutura e isso não acontecer. Ou a gente... enfim, tentar disseminar uma ideia em grupo e essa ideia não ir para frente. Mas essa possibilidade está ali, né? Tu vai lá e divulga uma informação sensível sobre algo que é muito importante para o poder. Sei lá, alguma coisa. E várias pessoas sabem e isso, de repente, se torna um problema grave para quem está no estado, na prefeitura, numa corporação, vaza algum tipo de... e de segredo industrial. Isso é uma forma, acho, de que pode gerar confronto. Não sei se é isso. Pensando na tecnologia como conhecimento, eu acho que esse conhecimento vindo à tona pode gerar confronto. Não é que seja confronto em si. Eu acho que o meio através do qual acontece essa mobilização, disseminação e articulação através dos recursos tecnológicos, entendendo a tecnologia como a máquina mesmo, acaba sendo um instrumento para a criação de novos conhecimentos que vão estar imbuídos das características do meio através do qual esse conhecimento foi gestado. Não vai ser, à medida que for, que a gente for se mobilizando, disseminando, se articulando, a gente vai estar criando novos conhecimentos, né, que vão ter características advindas também do meio e das possibilidades que aquele meio pelo qual a gente está se comunicando, ele oferece. Eu acho que o mundo virtual, ele oferece bastante... meios, né? O meio virtual oferece muitos meios para que a gente tenha rápido acesso à informação, a pessoas, a diferentes epistemologias também que fogem ao nosso contato do dia a dia, né? Então, enfim, o que eu pensei agora é que esse conhecimento criado ali, nessas articulações, né, nesses movimentos, ele vai ser vai ter a participação do meio nisso, nesse resultado. E aí entra, né, não só as pessoas, mas o que as pessoas podem fazer com aquelas ferramentas, né, que elas têm. Eu tenho uma pergunta que pode ser bem geral, assim, para todo mundo, que daí dá para rodar mais o microfone. Que é uma pergunta bem capciosa, assim, como todas, eu acho, que estão vindo, né? Mas é perguntando se existe uma internet para além da internet. Se existe uma outra internet. Se há, dentro das camadas da internet, outras possibilidades, outros campos do que aquilo que está posto, que a gente não conhece, ou... Não sei, é uma pergunta bem aberta, assim, mas para a gente pensar, sabe, que internet é essa que a gente usa e que possibilidades tem a internet, de repente, eu acho que fica mais claro. Eu acho que a internet, como a gente conhece hoje, ela já é muito diferente do que ela era originalmente, do que ela, vários estágios que ela já passou, e acho que isso torna claro de que é possível ter outras internets, e de fato eu acho que já existem outras internets, eu acho que tem outros protocolos que permitem que a gente se comunique também, que a gente esteja passando informações e trocando contatos por outros protocolos que não são esses que estão dados aí, que estão desde do início da internet. Eu acho que várias mudanças aconteceram e fazem com que seja mais importante do que nunca tomar o controle e fazer uso desses novos protocolos, desenvolver novos protocolos, tomar controle da infraestrutura também, como a gente vinha conversando antes. Então, acho que respondendo a pergunta, acho que tem como ter outras internets e acho que elas já estão sendo desenvolvidas e já estão sendo usadas e é uma questão mais da gente estar engajado nisso, assim, né? Não que seja a solução para tudo, mas que é uma possibilidade que se abre para estar fugindo um pouco dessa internet que está cada vez mais comercial, mais controlada e que está caminhando para uma vigilância total, assim. Então, acho que é muito importante que a gente faça uso dessa outra tecnologia. Assim. Acredito eu que, por ela estar sempre em movimento, ela sempre está cada vez mais para frente nessa questão de revolução, sempre buscando algo mais. Então, a pergunta que você fez, a questão se tem outras, eu acredito sim que deve ter outras e cada vez surgindo mais. Que no processo que está cada vez mais acelerado, quando nós vemos cada dia está vindo mais e mais, eu acredito que deve ter outras e cada vez vai surgir mais ainda. E talvez essa privatização que cada vez está se colocando mais no próprio interior de cada pessoa, sabe? Às vezes está prejudicando mais, porque às vezes as pessoas estão pensando mais no seu próprio interior e querendo postar aquilo que às vezes sai do controle. Eu não sei muito bem, mas poderia ser pensar nessa que ela talvez tenha outras. Eu acredito que sim, realmente tem e vai ter cada vez mais ainda. Eu coloquei essa questão assim como uma questão bem capciosa mesmo, assim, porque é incrível, né, que a gente pare para pensar na história da internet, né, que surgiu como algo militar, depois virou algo acadêmico, depois virou algo de todos para todos, que todo mundo poderia usar, e que, de repente, então se tornou algo que a publicidade se apropriou e continua se apropriando e se apropriando cada vez mais. Então surgiram as corporações utilizando, e corporações específicas de internet. E se a gente for ver, hoje em dia, as empresas mais lucrativas do mundo, aquele papo todo idiota, são empresas que não vendem nada, né, físico, isso e aquilo, que estão só na internet. Então, são empresas que vendem coisas que não são coisas e que estão na internet. Então, está cada vez mais corporativizado. E, ao mesmo tempo, os governos se digitalizaram e se utilizam da internet com um monte de dados. Você vai, faz o cartão do SUS e os caras já têm teu nome, teu endereço, teu isso, teu aquilo, tu não sei o quê. Você não pode nem quebrar a perna sem passar por uma digitalização ali de dados de governo, isso e aquilo, sabe? Por fim, a gente retorna daí de quem é a internet, sabe? Quem, de quem é a propriedade da internet. É, a internet é um IP, a internet é uma onda, a internet é uma tecnologia, a internet é um protocolo, porque se a gente for pensar no Tor e várias outras tecnologias que se utilizam desse tráfego de dados para gerir informação, distribuir, disseminar, enfim, eu enxergo várias internets. E aí, como essas várias internets se transformam em palco de confrontação ao poder, eu acho que isso não está na técnica, não está no hardware, não está no meio, mas está essencialmente nas pessoas que o fazem, né? Essencialmente em quem põe a mão na massa para transformar essas internets plurais em confrontação. O que você estava falando me lembrou, né, da afirmação que a globalização não é uma via de mão dupla, né? As pessoas que utilizam, a gente fala, né, de pessoas, mas quem são essas pessoas, né? Ah, nós somos pessoas politicamente engajadas, mas a gente também acaba falando por pessoas que não são. Porque a liberdade que eu quero não é só para mim, né? Mas quem são esses todos, né? De quem a gente está falando? E como esses outros grupos, né? Me colocando como outra, esses grupos, vem essa mesma coisa, né? Vem essas possibilidades. Porque é fácil falar em termos gerais, né? Difícil é fazer com que as especificidades dos grupos elas sejam abordadas por essa discussão generalizante, assim, né? Então, é muito comum a gente, a internet é para todos, o acesso é para todos, mas a gente já sente a censura. E quem utiliza a internet como um alimento da alienação já internalizou essa censura também. Então, quem são esses grupos que utilizam a tecnologia, enfim? Em parte a gente tem que partir do universal para tentar tratar do particular, né? Lidar com questões gerais para extrair das suas particularidades algo, né, para ter um ponto de partida, e aí, nesse caso, todo início é arbitrário, né, fica complicado mesmo, né, se a gente for tratar cada uma dessas especificidades, dessas várias internets que a gente vê, ou que são possíveis, e naquelas que tem o dever ser, né, também, de um vir a ser, né, o que a internet poderia ser. Talvez é outra pergunta já, né? Pensando na internet como uma infraestrutura, a internet que há majoritariamente é uma internet privada e está na mão de algumas empresas que controlam os cabos, né? E esses cabos passam por lugares que estão sob uma legislação específica, no caso de um país, e a informação que então passa por esses cabos, ela vai passar pelo filtro dessas empresas e pelo filtro das legislações. E aí tem os interesses que estão envolvidos nas empresas e nos governos. Então, sim, a internet ela tem um lugar físico onde ela acontece. Ela não é só um meio digital, ela tem esse caminho físico que vai passando por uma pessoa, vai passando por outra pessoa, vai passando por, enfim, leis, né, também. E aí, isso é o que a gente costuma chamar de internet. Pensar a internet, se a gente usar a mesma forma de pensar rede de pessoas se comunicando e trocando informação, existem outras internets que não são desse tipo, que não são privadas, que são, né, aquilo que a gente tem visto se desenvolver com o protocolo Scuttlebutt, que as pessoas carregam as mensagens das suas redes de colegas e de pares e né, são a própria infraestrutura, ou seja, não vai mais passar por uma empresa, não vai mais passar por uma lei, vai passar pelo crivo das pessoas e dos grupos. Isso traz outras possibilidades, isso faz com que sejam, dê para fazer algumas coisas e não dê para fazer outras. Isso existe. Isso está acontecendo agora. Pois é, esse problema da infraestrutura ser privada, da infraestrutura ser controlada e ela ser um gargalo por onde qualquer empresa, qualquer governo pode estar ali espionando, é um problema que tem suscitado cortando também, como aconteceu lá, Primavera Árabe, todo mundo usou a internet para se organizar, muito massa. Assim que o governo cortou, ninguém sabe mais como fazer, fica todo mundo correndo que nem louco. Então, esse tipo de problema tem gerado soluções ou ideias, soluções, projetos, que um deles, por exemplo, é o Scuttlebutt, que é um protocolo onde as pessoas se comunicam e elas carregam, além de elas poderem usar a internet, a infraestrutura que existe, elas podem carregar essas informações sem infraestrutura, elas mesmas sendo infraestrutura, ou seja, eu me desloco, eu venho de Floripa até aqui, eu trago as mensagens que estão circulando em Floripa e compartilho com as pessoas que estão aqui, sendo eu a infraestrutura que faz a movimentação dos dados. Isso é muito bacana por vários sentidos, assim, além de não depender de uma infraestrutura que a gente não tem controle e nem capital para movimentar, ela também proporciona e estimula esse movimento e esse encontro, né? Que é uma coisa que a gente percebe e critica muito na internet que está dada aí hoje em dia. E tem vários outros protocolos que estão tentando pensar nisso, assim, né? E pensar também que se a gente utiliza esse tipo de protocolo, onde as pessoas estão engajadas ali na rede e elas não são passivas, aí tu muda o meio, tu muda o jeito que as coisas são feitas e também tu tem um potencial muito grande de levar isso para lugares onde não tem o interesse comercial de implantar uma infraestrutura e que talvez nunca tenha, porque as pessoas lá não têm um dinheiro para pagar. Então tu rompe com vários problemas da internet do jeito que ela está dada hoje. Assim. Então eu acho que esse é um potencial grande, assim, da gente estar transformando as coisas e inventando outras formas da gente se comunicar e também repensando por que a gente se comunica, né? Porque muitas vezes hoje em dia a gente está usando a internet porque a gente está isolado e é do interesse também do sistema que está aí que a gente fica isolado e parece que está imbuído na tecnologia esse isolamento, assim. Então, romper com isso, acho que parece que é uma das primeiras partes, assim. Quando o João começou a falar de que as coisas estão cada vez mais rápidas e aceleradas, né? Eu lembrei de um dado, assim, de uma ideia, de uma percepção, de que uma mensagem escrita num papel no Império Romano levava 2 semanas para atravessar 100 quilômetros, sei lá, eu não faço ideia, né? E que hoje, para atravessar 100 quilômetros, basta um clique, né? E aí, quando você falou em Scuttlebutt, isso? É o velho correio punk, né, cara? Ah, tu tá indo pra lá, então pega essa pilha de zine aqui, leva pro brother lá, entrega lá pra ele, pá, pum, sabe? Eu acho que um pouco é essa ideia apropriativa, né? Da gente se apropriar e ressignificar o tempo todo. E aí vem uma aceleração e uma transformação nos usos, nas ideias, nos costumes, mas se a gente pensar nela ser sempre apropriativa, né, que realmente traga mais para perto das pessoas, né, não só como um nível de consumidor, né, mas como alguém que é articulador daquilo também, né, que não é um sujeito de clique, mas é um sujeito de interação, né. É possível dizer que com isso que vocês acabaram de falar, a gente vislumbre, não a possibilidade, mas talvez até uma certa realidade de que a internet não é o único meio de comunicação que a gente tem? Até quando tu estava falando isso que tu estava trazendo agora, de as pessoas estarem implicadas, e aí a tua pergunta vem casar muito com o que eu estava pensando, que às vezes a gente tem essa ilusão de que hoje a gente vive num mundo globalizado, que as mensagens são muito rápidas e que compara, por exemplo, com a mensagem romana que levava um tempão. Mas se a gente for não tão longe, no tempo dos romanos, mas, por exemplo, quando SAP e VanCert estavam sendo julgados nos Estados Unidos, no mundo inteiro, um dia depois de eles serem julgados, teve manifestações e atentados e toda uma onda de solidariedade que hoje, com a internet super rápida que a gente tem, não sei se teria. Porque, ao mesmo tempo, tem um fluxo de informação tão grande e tão avassalador que as pessoas não estão implicadas naquelas informações. E parece que... Então, respondendo um pouco o que tu trouxe, Abobrinha, acho que sim, acho que existe vários outros tipos, que pode ser Scuttlebutt, pode ser Telegrama, pode ser o Correio Punk, pode ser várias coisas que podem passar pela internet ou não, podem ser altamente tecnológicas ou totalmente low-tech, mas a peça que está faltando parece que é mais a implicação na informação, né? É saber qual informação tu está procurando e qual informação realmente faz sentido na tua vida e no meio que tu está vivendo, assim, o que que te empodera e o que que só te deixa perdido num mundo de um monte de informação e zero conhecimento ou zero implicação, assim. Então, acho que... Independente do protocolo, acho que os protocolos fazem diferença, mas não é só o protocolo. A gente conversou um pouco antes, já no início, sobre a palavra hacker e sobre o problema que a gente vê da palavra, mas pulando essa parte, assim, eu acho que eu aprendi bastante coisa desde que eu comecei a me envolver mais com o problema, que é ter um computador, mexer nele, ter um certo controle sobre ele e poder usar ele como uma ferramenta e não ser usado como uma ferramenta, assim, pelo computador. Isso tudo foi o que me levou a me interessar por assuntos relacionados a hacker, assim, parece que o vetor que me levou para esse caminho é muito mais de querer me autodefender, querer proteger a minha segurança na internet, querer proteger a minha privacidade, e isso é tão difícil que me levou a ter que ter muito conhecimento, ou buscar mais conhecimento, tentar me aprofundar nas coisas, para tentar me proteger e proteger as pessoas que estão ao meu redor e aumentar o meu espaço de trabalho, assim, né, seguro. Então, é meio que um caminho inverso, assim, né, não foi porque eu achava isso massa ou porque eu tinha um interesse já muito antigo, assim, é uma coisa até recente, de começar a usar sistemas operacionais livres e começar a ter que aprender a mexer nisso para poder ter um pouco mais de autonomia, assim. E aí, buscando essas informações, vai se interessando e vai cada vez lendo mais, assim. Então, acho que é mais ou menos esse o caminho que eu, pessoalmente, tive, assim. Eu comecei a mexer nas coisas, nesse sentido de hacker, assim, de desmontar, ver como é que funciona, tarará, há bastante tempo. Acho que desde criança já desmontava tudo e tentava ver o que tinha por dentro e refazer. De repente veio o computador e não... Aí um amigo falou, tem aí um negócio pra gente se comunicar, o modem. Então vamos ir atrás desse tal desse modem e como é que instala? Vai levar numa loja? Não, pode deixar aqui, eu sei como é que desparafusa aqui atrás, a gente vê aqui onde é que encaixa e encaixa lá do jeito que entrar e bota pra funcionar e funciona. Então... Acho que desde que apareceu o computador lá em casa, eu já quis me enfiar dentro dele, assim, pra ver como é que as coisas estavam acontecendo lá. Vou ser bem sincero, não aprendi muita coisa nesse aspecto, porque eu não sei, não tive muitas descobertas, assim, fiquei só num nível bem superficial desse aprendizado, eu acho. Só muito mais tarde... é que eu vim a aprender um pouco mais de programação por causa do trabalho e depois a entender mais sobre segurança e rede com o CMI e coletivos assim, MPL, coletivos porque a gente precisava ter um nível um pouco mais forte de segurança. E aí depois vem a história do coletivo, né? Que a gente começa a pensar muito, muito fortemente em termos de segurança, tem a denúncia do Snowden, e isso desperta uma consciência bem forte na gente, enfim, em mim, em 2013. A gente já vinha conversando bastante, o Wikileaks estava aí e chegou o momento que vamos dar as oficinas, né? Vamos chamar mais gente para estar junto com essas, pensando e entendendo o que significa estar numa rede de computadores e falando as coisas e pesquisando coisas. Então, assim, não sei. Por isso que é estranho, né? Quando a gente volta lá para trás, o que que é ser hacker? Será que isso é ser hacker? Sei lá. Não é o estereótipo tradicional do que é um hacker. Então, acho que até nem funciona muito bem. E essa coisa do aprender, Tui, porque a pergunta é mais ou menos o que eu aprendi sendo hacker, né? Tá. E isso é uma coisa que te move, assim, sabe? Tipo, cara, eu estou aprendendo isso, ou é o efeito pela causa, sabe? Tipo, eu preciso aprender isso para. É, não dá para saber o que vem primeiro, na real. Mas, como eu disse, desde sempre eu tenho essa coisa de que eu preciso mexer nas coisas para ver o que está acontecendo ali. Então, isso, obviamente, a gente aprende muito. E aí fica até estranho, como a gente fez hoje numa mecânica, pedir para um cara consertar um troço para ti. Só porque a gente não conseguiu consertar depois de ter aberto o carro todo lá e, enfim, mexido nos troços tudo e falado, pão, não consigo. Não sei se foi a questão. Acho que isso já estava em mim muito antes de eu pensar em computador, antes de pensar em internet ou segurança da comunicação, assim. Uma curiosidade, não sei, uma postura de aprendizado. Não consigo ver como é que eu fui estimulado a isso. Não sei se isso foi estimulado ou se isso brotou de outro lugar. É, não sei. Aí já é uma pergunta um pouco Mas hoje diferente. tu vive 100% hacker, digamos assim, tio. Se você. O princípio é, né? Sempre começa vendo como é que é isso aqui, como é que a gente resolve por conta própria e dadadadadada. Inclusive quando tu usa, sei lá, um Linux da vida. A primeira coisa que tu faz é tentar resolver por conta própria. E isso implica estar junto com a galera, ou seja, entrar nos fóruns e não pagar para alguém. Eu acho que foi a coisa do computador e, enfim, esse modo de ser hacker que tem um viés muito, um foco assim, né, na tecnologia. Foi só, na minha vida, foi adicionar mais um campo para atuar do jeito que eu já vinha atuando. Como é que isso virou um coletivo Mariscotron? Como é Já para emendar que o na. Mariscotrono surgiu? Pode ser também. E como é que tu te enxerga nele e como é que tu enxerga o papel do coletivo? Isso pode ser especificadamente o do Mariscotron, mas como um papel específico dos coletivos hackers também. Cara, o Mariscotron surgiu como. Surgiu de uma ideia de fazer oficinas de segurança, assim, segurança da comunicação. Então, era meio que formar um grupo que tivesse interesse nesse tema e que pudesse despertar consciência nesse tema. Cara, o coletivo, na minha visão, o Mariscotron tinha uma ideia de. Tinha um objetivo de proteger pessoas individuais, assim, pessoas como indivíduos. Ou seja, tu consegue criar uma barreira entre tu e o resto do mundo, que é o coletivo. Isso faz com que a gente consiga se proteger, mas. Ainda mais numa situação onde a vigilância começa a pegar qualquer pessoa que fale sobre vigilância como um possível inimigo. Então, o coletivo ele vem assim como, sei lá, Uma fachada assim. quase como um nome jurídico, né? Onde ninguém pode fazer nada com aquilo. Mas com as pessoas a gente poderia. Essas pessoas não existem, porque o que está público é o coletivo. Então, eu acho que os coletivos têm essa função. Um coletivo hacker, eu acho que tem o Mariscotron, enquanto um coletivo hacker, tem também uma função de despertar consciência, de fazer treinamento em relação a conhecimentos específicos e também ajudar as pessoas a fazer as coisas que elas precisam fazer e que elas não sabem ainda. Eu entrei no Marisco um pouco depois do surgimento, assim, quando eu entrei o coletivo já estava bem com essa definição de fazer formação de cultura de segurança, tentar juntar os coletivos e fazer esse trabalho que a gente via e segue vendo, que muitos coletivos que estão engajados politicamente não estão pensando nisso com um aprofundamento suficiente, assim. E que, de uma certa forma, por a gente estar estudando isso, estar trabalhando com isso, a gente pode estar oferecendo algum tipo de auxílio, algum tipo de formação nessa área, assim. Então, desde que eu entrei, a gente tem tentado fazer isso, de trabalhar com esses textos, trabalhar com formação e, junto com isso, trazer uma crítica à tecnologia, assim. Porque acho que, às vezes, a questão hacker ou a questão tecnológica, ela tem um caráter muito sedutor, assim, de que a tecnologia vai nos ajudar, de que ela vai nos salvar e de que vira um fim em si mesmo, assim. E eu acho que a gente sempre, nas nossas conversas, tenta trazer isso, assim, mesmo que nos últimos tempos a gente tenha focado mais em formação para coletivos, a gente trabalha muito com textos e materiais que trazem essa crítica, assim. Porque quando tu começa a perceber o aparato de vigilância que a tecnologia se transformou e a meio que como se isso fosse embutido na tecnologia no jeito que ela está hoje, tu começa a perceber que a tecnologia tem um problema, principalmente a tecnologia informatizada, essa tecnologia contemporânea, como a gente conhece ela, ela tem um problema grave, que é um problema ligado ao capitalismo e que está detonando com o jeito que as pessoas se relacionam, com o jeito que as pessoas se expressam. Então, essa crítica, ela vem junto, assim, com a formação, né? Ela vem... E eu acho que isso talvez seja uma diferença do Mariscotron para outros coletivos que eu já vi por aí na internet, ou que estão trabalhando mais com a questão hacker de desobediência tecnológica, de mexer nas tecnologias que estão aí, mas não de ter uma crítica muito forte, talvez, à tecnologia, assim. Então, acho que esse é um ponto que para o Mariscotron está bem presente, assim. É, a tecnopolítica é um campo de crítica, assim, que a gente sempre tenta colocar, né? A política e a tecnologia, elas estão imbricadas. Toda tecnologia, ela possui valores embutidos. Toda tecnologia, e principalmente tecnologias assim, que mexem com a subjetividade, né? Diferente de um martelo, talvez, trabalha tanto com a tua subjetividade, mas enfim, todas as tecnologias, elas foram feitas por alguém e elas tinham algum tipo de fim. E quando tu olha a internet, muita gente fala assim: ah, não, é só uma ferramenta, tu vai lá e usa do jeito que tu quiser. Aí fala: não, tu não usa do jeito que tu quiser. Simplesmente não é assim, né? E até a Bobrinha estava falando disso antes. Existem várias limitações ao que é possível. E aí, nesse aspecto, assim, do que... Uma pergunta bem importante para a gente pensar é: quem financia a internet hoje, né? Porque daí, quem financia dita para onde ela vai. E aí os valores estão aí. Então, assim, e se tu pegar ainda por esse lado da ferramenta, assim, né? A internet é uma ferramenta e tal. Vou dar o exemplo que eu sempre dou. Se tu pega um martelo e martela um prego na parede e larga o martelo em cima da bancada, o martelo para de martelar. Ele precisa de alguém para ficar martelando. Agora, como é que ficaria essa questão se tu usasse a mesma metáfora da ferramenta para a internet, ou para uma rede social, Facebook, Tinder, sei lá o quê. Tu vai lá e clica e faz as tuas escolhas e dá os teus likes e de repente tu sai. O que que acontece? A ferramenta continua funcionando sem tu, porque aquilo tem vida. aquilo acontece, é um outro teu, é um sósia, sei lá o quê. Tu tem pouca influência sobre o que esse sósia faz, mas esse sósia influencia muito aquilo que acontece contigo. Então, assim, isso não é uma ferramenta do mesmo jeito que a gente pensa classicamente uma ferramenta. Não dá para dizer que isso é uma ferramenta e tu faz tudo o que tu quiser com ela. Inclusive as ferramentas clássicas, tu não faz o que tu quiser com elas. O martelo não serve para, sei lá, não sei. Rebitar. É, para rebitar, para até carpir deve dar. Amarrar um tênis, não dá. Mas tu pode fazer várias coisas, claro, além de pregar. Só que sempre acontece é, uma vez que tu larga o martelo, ele para de martelar. Bom, primeiramente eu agradeço, nem imaginava que um dia a gente pudesse ter essa conversa assim, sabe? Eu tinha pensado em escrever essas mesmas perguntas, e mandar por e-mail. Talvez algumas pessoas já se prontificaram a fazer isso, mas eu acho que cara a cara a coisa fica muito mais rica, né? A gente poder ouvir a voz do outro, ver o outro, e isso é muito legal. E é mais interessante ainda que a partir das respostas, me conduziram para um outro lugar. E que é o lugar que é muito curioso, que é mais ou menos o lugar que nos trouxe aqui, porque se a gente está falando de tecnologia apropriativa, questionadora, que confronta o poder, que se coloca em posição ou como campo de possibilidade a uma confrontação do poder, nos a ideia desse encontro que por N motivos acabou acontecendo de uma maneira diferente, era para se falar sobre democracia. E aí agora eu vou jogar a pergunta, entregar o microfone e aí sei lá o que que vai sair daqui. Mas a pergunta é o que a internet tem a ver com a democracia e de que tipo de democracia a internet pode articular, pode mexer, pode transformar, enfim. Cara, o negócio é o seguinte, democracia é guerra. Eu acho que ninguém tem dúvidas disso, né? A democracia, ela instaura pequenas guerras constantes, institucionalizadas do governo contra as pessoas. E, né, essas pequenas guerras, né, essas pequenas instâncias em que certos corpos, certas pessoas estão em constante guerra contra os processos normalizadores, né, as normas da sociedade, para que você faça parte daquela sociedade e seja atribuída a você cidadania. E aí, supostamente, você sairia desse lugar de guerra. Mas só a pessoa mentira, o troço desse aí, quer que eu continue com o fluxo, né, de pensamento. Tecnopolítica aí, ó. Mas, enfim, a minha contribuição, muito possivelmente, vai para esse lado de que nós estamos em constante guerra. Existe uma guerra contra a nossa existência, o tempo todo. Porque é justamente pela questão de que é definido o exterior, né? Tipo, aquele que se deve combater, para que se possa compreender de maneira vaga e rapidamente mutável aquilo que não vai se combater. Mas como a gente sempre está, de alguma maneira, com a nossa existência em risco, eu não vejo a democracia como, sabe, um momento em que todo mundo vai ter voz. Isso não existe. A representação é uma coisa também que é um balelo, isso aí também não existe, né? O que existe é darem um nome de guerra ao confronto entre nações, né, entre fronteiras, de governos, né, que têm esse poder centralizado, mas essas guerras internas contra a população, contra os indivíduos, contra os corpos, contra as pessoas ali, é o que sustenta o governo. Sem elas, essas guerras não, esses governos não se sustentariam. Então, a minha contribuição ela vai vir nessa linha. Então, é necessário que exista a precarização da vida para que esse sistema ele se mantenha. É necessária a precarização de certa forma, de maneiras específicas, de vidas específicas, de corpos específicos para que o sistema se mantenha. Então, eu acho que democracia e guerra são duas coisas que se complementam continuamente. E a internet depende. Aí que tá, cara. O que é a internet pra mim? O que é a internet pra você? Entende? O que é a internet pra mim é bem diferente da internet que eles me apresentam. Hoje, pra mim, já há algum tempo, a internet é uma maneira de eu conseguir as informações que eu preciso de outros lugares, de outras pessoas, para eu construir o meu pensamento e fazer as minhas intervenções. Mas eu não participo hoje, ainda bem, de redes sociais, não bato boca com as pessoas têm que me procurar. O que a internet tem sido na minha prática hoje é a maneira como as pessoas têm de me encontrar, para me chamar, para ir em algum lugar, para falar o que eu tenho que falar. Porque já há algum tempo eu me recuso a falar na internet, nas redes sociais, porque eu acho que leva, às vezes, a algum lugar. Mas a onda contrária ela é tão forte que eu não vejo motivo para eu gastar, desperdiçar a minha disposição rebatendo coisa, batendo boca. Prefiro ter estar fisicamente em outros lugares, olhando na cara das pessoas, né? Mesmo eu não sendo muito, bem, muito boa com um improviso ali, um negócio de repente, assim, especialmente com o microfone. Mas eu acho que tem sido a melhor forma, sabe? Tipo, a internet é o telefone, sabe? De certa maneira, assim. Eu não uso isso de outra maneira, né? Pensando na democracia como também um espaço legítimo de decisão e com todos os problemas que isso traz, assim, aproveitando um pouco que a Bobrinha falou de que é uma guerra também por isso, né? Porque é um espaço legítimo e quem está fora desse espaço legítimo não tem a capacidade de decidir, ou quem escolhe estar fora do espaço legítimo ou é posto do lado de fora desse local de decisão. Eu tenho visto assim uma relação com a internet muito assustadora e terrível, que é de esse sonho de uma democracia global, que é, por exemplo, que o Zuckerberg está querendo que o Facebook seja, e outras plataformas já vieram tentar ser, que é isso, de elevar ao cubo essa premissa da democracia, de que ela é totalizante e de que todo mundo está incluído e todo mundo vai poder decidir. E se todo mundo, se a maioria, todo mundo vai estar incluído na decisão, o que a maioria decidir vai ser ainda mais do que já é hoje, e não questionável, assim, né? Vai ser, tipo, cada vez mais tirânico, essa maioria vai ser cada vez maior e mais sinistra, assim. E principalmente se for pensar que não é uma tecnologia inclusiva, né? É uma tecnologia que todo mundo tem controle. Então eu acho que a democracia já é ruim e parece que ela vai ficar pior ainda. E, por outro lado, fazendo uma conexão, assim, com a tecnologia, eu acho que tem grupos, tem a gente assim que mais ou menos está por dentro de como é que se desenvolvem, por exemplo, software livre e tal, consegue ver que tem instâncias muito pequenas, que o pessoal gosta de chamar de democrática, mas eu gostaria de usar outro nome, que são grupos que se organizam para construir software, para escrever software, para moderar certos espaços, e que são coisas que me dão uma certa esperança, assim, de que as coisas podem funcionar de outras formas, que não sejam democráticas e que sejam por adesão voluntária e por também querendo sair, é só sair e ir para outro espaço, que acho que é um modelo que, para mim, tanto na internet quanto fora da internet, são modelos que podem servir de inspiração para uma coisa pós-democrática ou antidemocrática e que tenham a ver com a liberdade dos sujeitos e com uma associação muito mais, sei lá, benéfica, muito mais, que nos permita ser mais livres e ter, conseguir eliminar a autoridade, assim. Então eu acho que, mais uma vez, é um terreno de uma disputa gigante, assim, e que não é uma disputa muito diferente da disputa que a gente está vendo aqui no mundo de carne e osso, assim, né? É uma disputa que se dá no mundo virtual de uma forma um pouco mais exacerbada, mas que é uma disputa que está rolando aqui também e que a gente tem que estar, né, pautando isso, assim, né? De que a gente quer. A gente não quer democracia, porque democracia é guerra, a gente quer uma outra coisa. E acho que a gente tem que estar criando esse imaginário, assim. É, eu vou falar da internet de novo como uma infraestrutura. Ela é uma infraestrutura de comunicação e informação. Então, uma das evidências, não é a única, essa não é a única também, não é a única forma de ver a internet, mas vendo por esse aspecto, uma das evidências de que a democracia é guerra é para como que tu consegue controlar uma guerra à distância. Através da internet, através de um sistema de comunicação via satélite, via cabo, que faz da mesma forma que tu escreve, e aí você quer tecer, o cara vai lá e aperta, e aí joga uma bomba na coordenada XY. Isso é via internet. Essa infraestrutura de comunicação e transferência de dados faz isso. É o mesmo fiozinho que manda, oi, quer tecer, é o mesmo fiozinho que manda, joga uma bomba na coordenada XY. É, eu acho que essa questão da situacionalidade, Situacionalidade. citacionalidade, ela é muito significativa mesmo na internet, e a gente deveria estar olhando isso com muito mais profundidade do que meramente ficar na espuma da superfície das coisas, né? É que além de a gente tá falando da internet como espaço, isso eu pensei agora, é mais um questionamento, assim. É, a gente está pensando na internet como um meio de disseminar informação. Ela também é um meio, constitui um meio formativo, né? À medida que atinge as pessoas e modifica o que elas fazem ou leva as pessoas a adotarem certas práticas e perpetuarem as normas através da situacionalidade. A situacionalidade seria assim: você sempre está retornando a uma norma anterior, repetindo aquela norma anterior, mas com uma diferença que a torna adequada para aquela situação em que você está Essa vivendo. palavra vem de citação ou de situação? Citação. Citação. É um processo de sempre estar voltando à guerra, à citação da norma, né? Você reitera a norma, mas reitera ela com uma diferença, né? Então, hoje, a gente não pode não falar mais que o povo negro é escravizado, mas a gente continua, como sociedade, voltando a essa norma antiga do povo negro escravizado, na medida em que a gente vive a guerra contra a juventude negra, a gente vê a precarização da vida das pessoas negras, enfim, esse é um dos exemplos, ou então das mulheres. A gente hoje já fala muito, muito mais sobre violência contra a mulher e outros tipos de violência, mas isso são grupos, né? A parte hegemônica da coisa continua voltando àquelas regras e recitando elas de uma maneira diferente para que ela esteja adequada para reagir contra as nossas revoluções, assim. O Então seria casamento é entre o homem e a mulher. Mas se for um casal gay bem comportadinho, pode. Esse é um bom exemplo. Esse é um bom exemplo, né, de assimilação, na verdade, né? São pequenas mudanças para que o hegemônico se mantenha, inclusive como hegemônico, né? A forma que isso vai tomar, ela pode se diferenciar, mas o fim acaba sendo o mesmo. Vou voltar para o exemplo que eu estava dando e pegar uma situação bem real, né? A guerra a invasão e ocupação do Iraque, assim. Então a gente tem o ciclo comunicação, internet, democracia, guerra, comunicação, internet, democracia, guerra, né? Isso ali é muito, muito evidente, assim. Então tu prepara uma invasão e uma guerra prévia usando a infraestrutura de comunicação, que é a internet, aí invade com a desculpa de instaurar a democracia. E aí tu prepara a democracia usando a internet. E aí rola e ninguém aceita. E os caras vazam e falam, tá, e aí, o que que deu nisso? Deu tudo errado. Mas assim, o procedimento foi exatamente isso, né? Uma guerra que instaura a democracia, que é validada pela internet através dos meios de comunicação e que fecha o ciclo depois com a guerra novamente para instalar a democracia. E quem promove essa guerra é um governo democrático, né? E eu acho que é importante dizer, é um governo democrático. Tipo, a democracia não é outra coisa que guerra. Quer dizer, ela é outras coisas, mas ela não é anti-guerra. É até engraçado que a gente fale assim, ah, quem promove a guerra lá no Oriente Médio é uma democracia. Daí todo mundo fala assim, ah, mas isso não é uma democracia. Não, isso é a democracia. Isso, a França é uma democracia que invade e detona todo mundo. Então, o Brasil é uma democracia, cara. Quando. Não, não. Não, não, não, não, não. Quando o Absorto falou que o Mark Zuckerberg está tentando propor uma democracia global, pá, né? Nossa, na hora me veio lá, né? Fevereiro de 1991, logo depois da queda dos blocos ideológicos lá, né? 89, 90, um sociólogo chamado Francis Fukuyama escreveu um artigo na revista Foreign Affairs falando o fim da história e o último homem, colocando então o democrata, a democracia, como o patamar mais elevado que essa civilização já pudesse chegar, sabe? E aí é quase a mesma coisa que o Zuckerberg está falando, né? Que loucura isso! Eu não enxergo, não meio tomando. Não, Tá. E aí, colocando, né, a democracia como o patamar mais elevado, que então acabou a história depois disso, que teríamos paz universal, que teria isso e aquilo, que blá, blá, blá, blá. E aí, então, no mês seguinte, na mesma revista, na Foreign Affairs, o Huntington, Samuel Huntington, questionou toda a ideia de democracia, dizendo que, não, cara. O que acabou foram os blocos ideológicos. Agora a gente tem as linhas de fraturas locais, a gente tem as linhas de fraturas econômicas, a gente tem as linhas de fraturas étnicas, territoriais, e o mundo vai se tornar ainda mais guerras. Só que guerras menores, não a guerra do capitalismo contra o socialismo, mas a gente vai ter mais e mais e mais guerras. E aí vem o Zuckerberg propondo internet.org para levar a internet para a África, e aí a gente pensa assim, meu, sabe, tipo, que tipo de coisa é essa, né? arrogância Que arrogância, suprema, isso. né? E aí, em 2004, um ano depois da invasão do Iraque, em Porto Alegre teve um fórum social mundial, é um evento da esquerda institucionalizado em partidos políticos, e levou os presidentes de todos os partidos comunistas do mundo inteiro para lá fazer uma fala. E o presidente do Partido Comunista do Vietnã falou sobre a invasão do Iraque, e ele disse que o Vietnã passou pelo mesmo processo. E ele pergunta, what kind of democracy is this? Que tipo de democracia é essa? Se isso é democracia, invadir um país pela força das armas para impor contra um povo soberano o seu tipo de democracia, isso é democrático? É claro que isso é democrático e, assim, tem a coisa de que tu... Todo mundo fala, ai, democracia. Pega um conceito que tá, sei lá, onde? Na Grécia. Cara, nós não estamos falando aqui, quando a gente está falando de invasão, a gente não está falando de conceito, a gente está falando de realidade. O que acontece? O país se chama República Democrática, sei lá das quantas, ou nós somos a democracia mais livre, ou o que esse país faz, ou o que essas pessoas fazem, é o que a democracia é. Assim como se os anarquistas fazem merda, o anarquismo é merda também. Eu me lembrei desse texto que a gente está lendo para a discussão de outubro, né, que é sobre Rojava. E num dos textos, eu acredito que é aquele outro, e não o Rio de Montanha, aquele outro, eu não lembro o título. Rojava, Comune e Democracia. Isso. Que ele fala sobre a democracia como um meio de tomada de decisão e não um fim. Não uma forma de governo, mas um meio de tomada de decisão. E eu acho essa ideia bem interessante, né? Porque a gente vê a democracia como algo... É como a gente está falando aqui, né? É algo real, e a gente vê esse algo real, totalizante e tudo. Mas que esse ato de cada pessoa participar da tomada de decisão e tal, não precisa ser o fim, né? Isso pode ser um meio, um instrumento, né, de tomada de decisão, que aí vai para uma outra instância de governabilidade, de governança, sei lá, usar as palavras. Mas é, aí a gente chega nesse ponto de como é... Morreu no WhatsApp. O grupão da MPL. Como é que a gente vai tomar essas decisões em grupo e quem não concordar com essas decisões, né? E aí que entra a questão de que parece que a democracia vai sempre gerar a polícia. A polícia que vai pegar e vai dizer qual decisão vai ter que ser seguida e qual decisão foi tomada naquela plenária. E acho que disso, acho que a gente não consegue fugir na democracia. E acho que por isso que é totalmente democrático tudo isso que a gente vê e que a gente discorda, que eu discordo e que a gente questiona, sim. Porque sempre vai precisar de polícia, sempre vai precisar de guerra e sempre vai precisar de violência institucionalizada. Não que a gente vá superar a violência em algum momento, mas... violência institucionalizada, a gente precisava superar, eu acho. Eu queria perguntar para vocês como vocês veem essa ideia de que é possível tomar uma decisão para todos. Porque todo mundo é muita gente, né? Todo mundo é muita gente, né? Se você for pensar em todos, vai ter cada um seu particular. Então, pensar essa democracia é sim pensar uma guerra, porque cada um vai estar em guerra, fora tá essa guerra em si mesmo, ele queria compartilhar com os outros, às vezes, não o todo seria muito, só para complementar a sua fala mesmo. Não tem como existir, como até Platão coloca, que ele tenta separar os povos no mundo, na terceira fase dele, é onde ele coloca o livro, o político. Ele tenta achar uma forma de estabelecer, separar os povos, até usa como ovelhas para tentar dar exemplo, mas mesmo assim ele não consegue chegar a um grupo, e sempre porque vai ter seu individual de cada indivíduo. Então seria essa democracia, às vezes não, o cidadão na Grécia, ele tem apenas um objetivo, porque o cidadão para a Grécia é só aquele que pertence à polis, que é ateniense. Então, seria só que ele pertencente a um grupo e o resto não seria nada. Mas esse homem branco, não escravo e pertencente às famílias ricas da polis. Então, você pensando essa lógica de uma estrutura há tempos atrás, você meio que colocando num contexto agora, parece que a democracia, ela tende a fazer esse mesmo movimento. Tentar só trabalhar os mesmos conceitos lá atrás, tentar implicar na sociedade hoje. Mas isso não tem como, meu ver, não tem como pensar isso. porque ela foge da capacidade de estabelecer hoje numa sociedade. Como é que democracia, toma a decisão para todo mundo? Não toma. Não toma. Acho que tem como ver um denominador comum em termos de necessidades das pessoas. E aí a gente entraria numa conversa um pouco diferente, mas acho que os grupos eles se constituem, vou inventar isso agora. Acho que os grupos se constituem nas decisões que as pessoas tomam em conjunto, não a priori. Tu não constitui um grupo e depois toma a decisão. Tu toma uma decisão e percebe, agora nós somos um grupo. Talvez, inventei agora, sei lá. Eu também inventei um negócio agora, não sei, pode É, não, ir. é uma decisão primeiro Pega o a microfone. posteriori, né? Seria primeiro uma questão a posteriori. Primeiro você ter um exemplo de algo ou você ter uma expectativa, não essa questão a priori de primeiro surgir o grupo para depois ter. Primeiro eu acharia que tinha que ter, não sei eu, mas a experiência do grupo seria, ao meu ver, mais instigante do que a formação. Sei lá como é que poderia explicar isso, mas é mais ou menos só. Com isso que a gente está falando, eu comecei a pensar na democracia como uma forma de criar, autorizar e legitimar diferenças. E com essa legitimação, gerenciar as guerras necessárias para sua própria manutenção. Então, a democracia teria a si mesma como fim. Pensando a democracia como instrumento de ferramenta de decisões para que ela contemple a todos, né? E aí a gente vê lá várias discussões sobre a democracia direta como método e colocando a democracia não como participação, não como tomada de decisão, mas a democracia como só um espaço de fala. Ah, você tem Esvaziamento, Você desculpa, tem direito a participar e participar diretamente, inclusive, das tomadas de decisão. E aí aqui eu vou falar algo muito maluco, assim, que lá na Ocupa da Grécia tinha 1 milhão de pessoas na praça e na uma das assembleias 300 mil pessoas utilizaram a palavra na assembleia durante 3 minutos cada uma, e levou dias a assembleia, e eu não tenho registro do que foi falado lá, mas eu me questiono que tipo de democracia foi aquela também, né, onde se construiu um grande espaço de resistência, com hospitais ocupados, com praça ocupada, com estruturas de governo ocupadas, para se discutir o seu papel ali como partícipe daquela ideia de democracia, né? Tipo, é para todos? Não, não é. Ontem, anteontem, a gente falava a questão do capacitismo, né? Aí a democracia, ela exclui, ela é mais excludente do que inclusiva. A democracia diz que todo poder emana do povo, mas é o povo que menos participa da democracia. Enfim, eu sei que a gente está chegando no horário, eu já estou meio me encaminhando finalmente aí. Eu acho que a gente precisa articular mais essas questões e pensar também qual é o nosso papel nisso tudo, seja enquanto ferramenta, seja enquanto metodologia, seja enquanto técnica, seja enquanto ideia. Se a gente não esticar os braços em direção a uma transformação, a um questionamento, a uma confrontação, a gente vai ser sempre o consumidor que aceita as coisas clicando e senta na televisão passivamente a tudo, né? Eu acho que é isso que a democracia espera da gente, né? Que a gente fique ali de Nossa, usuário e cada vez, talvez uma democracia ainda digital e super moderninha, onde tu vai votar em quem tu quiser no Facebook e acabou o teu papel e tu pode cair fora. Então, acho que tá bem dado assim de que a gente precisa pegar as coisas com as nossas próprias mãos, a gente precisa destrinchar elas, ver de que elas são feitas. E esse exemplo que tu deu da Grécia, eu acho que é um exemplo bem importante de pensar Ah, tá, da Grécia atual, assim, contemporânea, das ocupações das praças, não só na Grécia, como no Egito, como na Síria, na Espanha, que quem tinha o poder da fala na Espanha, por exemplo, Podemos, tomou o poder e está lá fazendo a mesma coisa de sempre. Quem tinha o poder da fala na Grécia está lá, tomou o poder, partido de esquerda, e está lá descendo o sarrafo na geral, fazendo as medidas de austeridade que a Alemanha quer e seguindo tudo como a democracia tem que ser. O que tem que ser feito, o que pode ser uma saída, é que esses espaços onde as pessoas se organizam, se encontram e elas falam, é um espaço de fala, não um espaço de decisão. Eu acho que começando por aí a gente já começa a pensar de uma outra forma, que as pessoas vão expor os problemas delas e elas vão se organizar e vão fazer fora dali e não ter que chegar num consenso entre 1 milhão de pessoas, 300 mil pessoas, que nunca vai acontecer assim. Então. Eu acho que tentar encontrar uma solução é participar e junto com essa ideia lá desde século XIX e tal, e cientificismo e enfim, todas aquelas grandes mudanças, né, do pensamento supostamente universal, eu acho que a gente pretender que há uma solução compartilhar dessa arrogância da hegemonia, né, dos poderes hegemônicos. Então, a meu ver, eu acho que essa ideia de que os grupos se constituam a partir da identificação de uma necessidade, por exemplo, que as decisões sejam tomadas a partir desses grupos e que haja possibilidade de que esses grupos tanto compartilhem informações, mas também que as pessoas possam transitar entre diferentes grupos de acordo com as diferentes necessidades e também de acordo com as diferentes coisas que a gente pensa. Não só num contexto ocidental e europeizado, como é o nosso, né? A gente não pode pretender que uma decisão tomada através do pensamento de pessoas que estão num contexto X vai servir para as pessoas que estão num contexto Y, até porque existem diferentes epistemologias e existem grandes diferenças que não podem ser suprimidas na maneira como as pessoas compreendem o mundo. É que nem a história da montanha lá que tinha os duendes morando e onde é que era isso? Não lembro. Mas tinha uma montanha e alguém queria fazer, acho que é uma coisa assim, fazer uma autoestrada e queriam fazer o túnel na montanha. Aí o povo falava, não, os duendes vivem nessa montanha. Não pode fazer o buraco na montanha, porque senão vai tirar eles de lá. E não fizeram o buraco na montanha. Quem sou eu para dizer que os duendes não existem se nas possibilidades epistemológicas de um outro povo, esses duendes são tão reais quanto essa caneta que eu estou segurando, entende? Então é como aquele exemplo da dança de guerra feita dentro, de uma tribo indígena lá invade ali a câmara e faz uma dança de guerra. E aí vem a gente ocidental e europeizado dizer, isso é uma metáfora, é uma manifestação cultural. Quem sou eu para diminuir o potencial dessa compreensão que inclui uma dança de guerra como forma legítima de entrar em batalha contra aquilo que está, né, tá tentando te oprimir? É eu compartilhar dessa arrogância, sabe, totalizante assim. Enfim, eu acho que não tem uma solução para tudo. Eu acredito que não existe solução. Eu não acredito em solução. Eu acho que nada se resolve. E que todos os processos eles são constantes, são modificações constantes que a gente vai ter que ir fazendo à medida que as coisas vão acontecendo. Deu. Muito obrigado.